31997, chame centro Recife, em 133.25. Recife agora, 13325, tá 3197. Tenha uma boa semana, amigo. Realmente, bom voo. Obrigado. 1776, estabilizado, Eliel. 1776, chame torre Salvador, em 18.95. Oi, transcrição. Gol no 856, decolou aos 15, chame agora o controle, 120, decimal 8. 1208, boa noite. Salvador, gol no 856, boa noite, cruza 1900. Boa noite, gol no 856, conta radar suba para o nível 390, saída PUCA. 390, mantenha a saída PUCA, 1856. Salvador, gol 776, está passando Ilha Serra no momento. 776, avistar, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 089, cheque trem. Baixa, checou, autorizado pouso, pistola 0, por ponto 776. Gol 776, no solo 19, libere direito, solo 12, no decimal 9. 9, lembrando. Solo Salvador, gol 177. 76, cifrando. 176, táxi via Alfa Juliette 03, é o portão. Alfa Juliette para 03, Bono 176. Bono 567, portão 10, autorizado, reporta táxi. Obrigado, reporta da Bono 567. Chame Centro Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 2545, 2685, boa noite. Boa noite. E faz uma dúvida, por favor, essa restrição do nível 130 às 20 milhas é só para que decola a pista 28, né? Confirmando na saída dial? Na saída dial, exatamente. Apenas para decolagem da 22, ok? Ok, obrigado, Salvador. O 1883, apesar de ser cedo também, se tiver pronta a nossa autorização, nós estamos na escolha. Afirmativo, o 1883 ainda não possui plano de sistema, assim que obtiver eu chamo para a copa, ok? 7 com 190 a bordo, 190, 3 horas e 40, alterna Galeão. 567, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, o ajuste 1014, bom voo. Gente, autorizado, pátio via táxi via Alfa, ponto de espera, chama 18.95, bom voo, 567. Bruno 883 na escuta do solo. Só confirmando, o Gol no 883 chamou anteriormente, seria o Gol no 885 Guarulhos 360. 340, só um instante em coordenação, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando o Gol no 885. No 885, pronto, copo? Pronto para copo, é um 885. Bom, no 885, autorizado Guarulhos, nível 3, 40. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta o Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5424 no transponder. No 885, correto, confirma o portão? No portão número 9. Gente, no 09, chama pronto para o expecionamento, bom, no 885. Trecho na M3 no 0. Assume a identificação desse aparador 2 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 5, a chegada Mari. 2 mil pés no 0, no 5 na Mari, na M3 no 0. Bono 567, decolado aos 32, chame agora o controle, 120, decima 8, bom voo. 1208, uma boa noite. Bono 567, boa noite, contato radar decolagem, subiu uma tem um 360, sai da Arbor. 360 na Arbor, Neme 310, direto Itap. 7, chame Recife 128, alternando 260. 128, 1260, boa noite. Zero, direto do na livre aproximação, cruz estabilizado. 1015. É 310. Livre, voar direto dona. Desça para 2000 pés com 1.05 no altímetro. Livre aproximação, cruz e conto estabilizado no localizador. Voar de dona, descendo para 2000. Zero vai reportar estabilidade. Poxa, né? Boa noite, indicação dessa para 3 mil pés, última entrada em Salvador 1.05, chegada a Mário. Somente TAP 3.002. totalizador do XNR 6310. Meia 310, complete aproximações, chame a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95. Torre Salvador, boa noite, é o XNR 6310. 6310, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Tá. 62, direto do Una, livre direto para 2000 com 1015, acusa de estabilidade.